manhã clara de verão, céu sem nuvens azulado, velha mangueira florida e um formigueiro a seu lado. Saindo de lá do fundo das galerias do chão, a cantiga das formigas mais parece um cantochão. Um, dois, três, sacos de farinha. Quatro, cinco, seis, sacos de feijão. Trabalhando, dona formiguinha vai enchendo aos poucos seu porão. Um, dois, três, sacos de farinha. Quatro, cinco, seis, sacos de feijão. Trabalhando, dona formiguinha vai enchendo aos poucos seu porão. Entretanto, bem no alto, lá da mangueira florida, uma cigarra feliz canta a alegria da vida. Neste contraste assim, o verão foi se passando. A cigarra nas cantigas, a formiga trabalhando. E um dia chegou o inverno, flocos de neve no chão. Deixa a formiga o trabalho, cala a cigarra a canção. A formiga precavida recolheu-se ao formigueiro, pois trabalhando no estio, havia enchido o celeiro. Mas a cigarra que havia cantado todo o verão ficou sem roupa para o frio e sem migalha de pão. E na sua ingenuidade, julgando ter uma amiga, desceu do ramo mais alto, foi procurar a formiga. Bom dia, dona formiga. Com quem falo, por favor? Uai, eu sou a cigarra. Gosto do sol, do calor. Não vê que eu sou friorenta? O inverno está te doer. Fale depressa, menina. Não tenho tempo a perder. Eu sei que a senhora é boa e muito trabalhadeira. Vim lhe pedir alimento e abrigo em sua lareira. Mas a menina o que fez durante todo o verão? Cantei? A senhora acaso não ouviu minha canção? Tenho mais o que fazer que ouvir sua cantoria. Se cantou, agora dance, porém, noutra freguesia. Bem, queira me perdoar, se acha que eu nada valho. Pensei que a minha cantiga alegrasse o seu trabalho. Ora, essa é muito boa. Cantava para me alegrar. As formigas também cantam sem parar de trabalhar. Perdão, mas é diferente. O seu canto é muito triste. E se eu deixar de cantar, nem a senhora resiste. Vejam só que desaforo! Formigas, venham correndo! Ouçam só o que a cigarra preguiçosa está dizendo. Eu só disse que meu canto torna o trabalho mais leve. Posso provar, se quiserem. Está bem, mas seja breve. É fácil. Cantem primeiro, sozinhas, sua canção. Formigas, hino ao trabalho. Voz clara e boa dicção. Um, dois, três, sacos de farinha. Quatro, cinco, seis, sacos de feijão. Trabalhando, dona formiguinha, vai enchendo aos poucos seu porão. Estão vendo como é triste? De cortar o coração. Vejam só que diferença juntando a minha canção. Acho que tem razão, minha cigarra querida. Vivo juntando mil coisas e desperdiçando a vida. Quem trabalha como nós, dia e noite, noite e dia, precisa de vez em quando de quem lhe traga alegria. Pode entrar, fique conosco e assim juntemos, amiga, a cantiga da cigarra ao trabalho da formiga. Feliz cigarra cantareira, quanto a vida.